16 horas da tarde, fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Protetora dos pedestres que atravessam o eixão às 6 horas da tarde, fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Fazer com que eu chegue são e salvo.